Um, dois, três, quatro. Vocês. Legal. Agora eu vou fazer o mesmo exercício na segunda região, região média, a partir do Sol. Vocês repetem?